Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. Hoje vamos andar na região norte do país, entre Vila Real e Guimarães. Dois investigadores da UTAD descobriram um método inovador no mundo para garantir a idade de árvores milenares. Hoje vamos conhecer as implicações práticas desta descoberta. Nesta mesma instituição, na Universidade, em Vila Real, vamos saber como é possível fixar população universitária recém-licenciada na região de Sabrosa, no distrito de Vila Real. Em Guimarães, falámos com uma investigadora que quer medir a escala de conforto de vestuário em diferentes critérios como estética, temperatura e ergonomia. Descubra como tudo isto se concretiza durante esta emissão de Ciência em Sintonia. Sabia que as oliveiras com mais de 150 anos ficam com o tronco oco? Uma realidade que se transformou em problema para o proprietário de uma empresa que vende oliveiras ornamentais. Sem a parte mais antiga da árvore para contar os anéis de crescimento e sem recorrer à datação com carbono 14, que implica a recolha de uma amostra, como é que se garante aos clientes a idade das oliveiras mais antigas? O empresário foi à procura da resposta no Laboratório de Produtos Florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e nós seguimos-lhe os passos. Subimos ao primeiro andar do edifício de Ciências Florestais da Universidade Transmontana. Uma das salas serve de unidade de investigação em produtos florestais. Ao entrar, interrompemos o investigador José Lousada, que nesse preciso momento observa e tira anotações sobre pequenas amostras de madeira dispostas numa folha A4. A madeira, muitas das vezes, é chamada a dar resposta, que é esta questão do registro climático nas árvores. Hoje em dia fala-se muito nas alterações climáticas. Por estranho que pareça, muitas vezes nós temos algumas dúvidas sobre os registros climáticos que são obtidos pelos processos tradicionais, não é, dos serviços meteorológicos, e que muitas vezes recorremos já à informação que está nas árvores para saber ou para validar ou para identificar o clima passado. Até porque as árvores têm esta vantagem que acumulam esta informação durante milhares de anos, não é? E os registros climáticos são muito recentes. Não é? Mas há muito mais a acontecer entre estas quatro paredes. É um laboratório, uma unidade que avalia as principais propriedades da madeira e seus derivados, para depois, com diferentes aplicações, podem ser para cruzar isto, por exemplo, com a parte genética, pode ser com a parte industrial, para ver as madeiras mais adaptadas para determinada finalidade, ou qual o processo de fabrico, por exemplo, quando é com painéis ou papel, identificamos as propriedades que depois vão conferir melhores propriedades, melhores características do produto final. Não é? Centramos as atenções no método inovador de datação de oliveiras que nos trouxe até aqui. Foi entre 2007 e 2008 que o engenheiro florestal, em parceria com o colega Carlos Pacheco Marques, começou a desbravar território selvagem, como o próprio assume com gracejo. Todos os métodos que existiam na altura exigiam à partida que houvesse material, houvesse madeira ou para contar os anéis ou então para fazer, para extrair a amostra, por exemplo, para a datação por carbono 14. O que acontece é que normalmente estas árvores muito antigas ao longo do tempo vão perdendo parte da matéria-prima, vão perdendo parte da madeira, a parte interna, por isso a parte interna mais antiga, ela apodrece, e por isso é que as árvores muitas vezes elas ficam ocas, e é nessa zona interior, por isso junto à medula, que está a informação mais valiosa, porque é essa que é a mais antiga. Se nós fôssemos fazer uma datação aproveitando madeira que está já no exterior, claro está que já não estamos a datar a idade da árvore, mas sim uma idade muito mais recente, porque aquela madeira já foi produzida, já foi formada muitos anos, pode dizer centenas de anos depois da datação. Para isso temos que ter acesso à madeira intacta, por isso a mais antiga de todas, que é a que está junto da medula. Só que essa é a primeira a ser destruída, não é? A solução passou por desenvolver um método de datação novo no país e no mundo, já que havia uma necessidade primária, não danificar as espécies. O método tinha que ser um método não destrutivo. Não podíamos chegar à árvore e cortá-la, não é? Porque aí deixávamos de ter depois o indivíduo para o comercializar, não é? E por isso tinha que ser um método não destrutivo, relativamente simples, pelo menos que não envolvesse custos muito elevados, não é? E que fosse compatível com o facto das árvores serem ocas. Aí surgiu a ideia de nós sabemos que uma árvore, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai aumentando de dimensão. Uma pessoa sabe que a árvore começa como qualquer ser, não é? Começa pequenininho e depois, à medida que, a árvore, que o indivíduo vai crescendo, ele vai aumentando de dimensão. Agora, o que nós nos lembramos de fazer foi ir estudar para determinadas condições edafoclimáticas qual os ritmos de crescimento que essa espécie tem em determinado sítio, isso com base numa informação de centenas de árvores, não é? Para com isso tentarmos perceber qual é o padrão de crescimento dessa árvore, para depois dizer que em condições normais, ou nós não conseguimos dizer exatamente esta árvore foi plantada no dia tanto já do ano tal. O que dizemos é que com base na informação, com base em outras árvores que foram estudadas e com idade aproximada ou com uma dimensão aproximada desta, tinham uma idade de X. Resumindo, a equipa estudou os padrões de crescimento da oliveira no clima português. Encontrou depois solução no exemplo das matrioscas, as bonecas russas que vão saindo umas de dentro das outras. Podia não ser de uma vez só, por exemplo. Vamos imaginar, podemos ter conjuntos de árvores para representar os primeiros 100 anos, depois outra dos 100 aos 300 e depois outra dos 300 aos 500 e por aí adiante, não é? E por isso foi assim que fomos também contornando essa dificuldade do problema das árvores ocas. Atualmente o processo é extremamente simples, quer dizer, apesar para desenvolver todo o estudo e foi necessário, digo, abater muitas árvores, colher informação de muitas árvores, mas a partir do momento em que esse estudo está feito, não precisamos de tocar em mais árvore nenhuma. Uma pessoa chega ao pé de uma árvore, recolhe os parâmetros dendrométricos, diâmetro, perímetro, colhidos a vários níveis de altura, a altura do tronco, por isso a altura do fuste até à primeira pernada dos ramos, altura total da árvore, quer dizer, recolhemos um conjunto de parâmetros e com base nisso então introduzimos num modelo, no fundo é um modelo matemático que nos traduz que uma árvore para atingir aquelas características demora X anos, não é? E por isso é um método que não é necessário fazer qualquer retirar amostras de madeira, por isso não há os riscos sanitários de haver abertura de feridas, nem quaisquer danos na árvore, e nem é necessário fazer, por isso todos os dados que são colhidos são dados que são recolhidos da parte exterior da árvore, assim dizer, não é? Estava encontrado o modelo matemático que revela a idade para esta espécie criada em condições mediterrânicas com base nas características do tronco, como o perímetro e o raio. Assim, se fica a saber quantos anos são necessários até uma oliveira atingir determinada dimensão. Depois, ainda foi preciso fazer a prova dos 9. Lá está que tudo isto depois teve que ser cruzado com outros métodos, nomeadamente, por exemplo, as validações ou as determinações que nós fizemos através da contagem dos anéis, no caso das árvores, em que tínhamos ainda anéis visíveis e que permitiam a sua datação, tudo isso teve que ser calibrado com os dados, com análises por análise do carbono 14 que foram feitas no Instituto em Sacavém, é o único instituto em Portugal que um laboratório de engenharia nuclear que faz esses trabalhos de datação por carbono 14 e por isso eles entraram como que parceiro neste projeto para nos validar as avaliações que nós estávamos a fazer com as árvores que tinham ou os anéis todos ou parte dos anéis, não é? Só foi possível chegar a esta descoberta graças à disponibilização de cerca de 60 oliveiras para se estudarem os padrões de crescimento. Um investimento em material de pesquisa feito pelo mentor deste projeto, se é que assim podemos dizer. Este desafio foi lançado por um empresário que é dono de uma empresa, as Oliveiras Milenares, que se dedica à comercialização de árvores ornamentais, muitas delas, ou basicamente oliveiras, e que a maior parte delas para exportação, e os clientes começaram-lhe a exigir um atestado a confirmar a idade das oliveiras. É completamente diferente ser ele a dizer que a oliveira tem, vamos imaginar, 1000 anos, ou ir um documento emitido por uma entidade minimamente credível e com base em num método cientificamente comprovado, dizer-lhe que aquela árvore tinha realmente os tais 1000 anos. Não é? Isso permite não só, por isso, ele vender as árvores a um preço mais elevado, como inclusivamente datar árvores que ele não comercializa, mas comercializa a datação, o processo de datação. E por isso, do ponto de vista económico, este projeto também teve mais-valias bastante interessantes, e por isso é que o empresário se suportou todos os encargos financeiros e materiais, porque foi mesmo ele que cedeu muitas das árvores para fazer este estudo, porque isto foi necessário abater ou recolher informação de muitas árvores, e foi ele que cedeu todo esse material. O investigador José Lousada confessa que no início não acreditava no sucesso da investigação. Sempre que ele me vinha com a história de datar o caso concreto que ele tinha, que eram árvores ocas, eu dizia, não há método, e por isso a maneira mais fácil era dizer que não havia, não é? Só que ele tanto insistiu, que às tantas quase que até para o tentar dissuadir, diz assim, pronto, até poderá ser possível, só que para isso é preciso ir desenvolver, estudar o assunto. Desenvolver é como que fazer um projeto científico, há aqui muitas respostas que nós não temos, que temos que ir validar. E nesse caso vamos ver se será ou não possível, mas no fundo temos que ir estudar um bocado mais a fundo o assunto. E dizer, mas isso tem custos, para isso precisamos de árvores, e sempre que nós apresentávamos uma dificuldade, ele calava-nos logo e dizia, isso não é problema, eu pago, não é problema, eu arranjo as árvores, não é problema, eu tenho tempo. Depois dizíamos, mas nada garante que cheguemos ao fim e tenhamos bons resultados. Não há problema, eu também não exijo que haja resultados, vamos tentar. Foi uma tentativa que permitiu chegar a um método inovador de datação de árvores. O professor defende este projeto como um bom exemplo da aplicação e transferência direta da investigação para o mercado. Por um lado, darmos resposta a situações concretas, dificuldades concretas com que os empresários se debatem no dia-a-dia, não é? E que muitas das vezes nós na universidade não temos acesso, porque não estamos no mercado, não sabemos muitas vezes quais são as necessidades, os constrangimentos que eles têm no seu negócio, não é? E por isso estas parcerias são extremamente frutuosas, até para, não só permitem por isso nós disponibilizarmos a ciência para resolver problemas concretos, não é? Como que também do outro lado eles lançarem-nos desafios que muitas vezes são extremamente aliciantes. Alguns, infelizmente, uma pessoa não consegue dar resposta, mas quando conseguimos dar resposta, claro que ficamos satisfeitos por conseguir dobrar o cabo das tormentas. Ao fim de 2 anos, tornou-se cabo da Boa Esperança. Tínhamos obtido resultados surpreendentemente positivos, até mais positivos do que estávamos à espera. O que nos avançou logo, o que nos permitiu logo então avançar para o registro da patente, que demorou também entre 1 ano e meio a 2 anos. Foi no Laboratório de Produtos Florestais da UTAD que se desenvolveu de raiz um método rápido para atribuir idade às árvores, não destrutivo, que não provoca qualquer lesão. E mais importante, é aplicável em árvores ocas. Não existe nada de semelhante a nível mundial. É, portanto, inovador este método de datação de árvores descoberto em Trás-os-Montes. Lembra-se daquela roupa que picava e que os nossos pais nos obrigavam a vestir? Lembra-se da comichão que podia ser um problema nada agradável? A escala de conforto têxtil de que vamos falar poderia ter resolvido esse problema. Poderia se existisse nessa altura. Foi no Paulo de Guimarães, da Universidade do Minho, que nos encontramos com Ana Cristina Bruega para saber mais a respeito deste novo método de avaliação das peças de vestuário. A investigadora do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil já trabalha nesta investigação há alguns anos e promete melhorar a escolha dos tecidos e a relação com o toque das pessoas. Esta escala de conforto aparece no âmbito de um projeto de avaliação de conforto mais lato, que engloba outros parâmetros além da parte sensorial. A escala de conforto precisamente a parte sensorial, mas nós no conforto costumamos normalmente englobar outras componentes, como a parte térmica, a parte ergonómica, a parte psicológica e a parte sensorial. As escalas do conforto vão inserir dentro desta parte sensorial, que não é mais do que a avaliação do toque dos materiais. Perceber como é que nós podemos avaliar o toque, que é uma avaliação subjetiva, feita pelas pessoas, é o segundo parâmetro que as pessoas utilizam para comprar. O primeiro parâmetro será para a visão, é ver o aspecto das peças. O segundo parâmetro é tocar as peças. E essa avaliação, muitas vezes, se for negativa, pode levar a recusar uma peça. Se for positiva e agradável, a pessoa pode efetivamente comprar a peça. Uma das razões que Ana Cristina Bruega aponta para a falta de confiança que muita gente tem a comprar roupa via internet é precisamente a ausência da possibilidade de tocar nos tecidos. Muitas vezes, quando se recebe as peças em casa, a pessoa fica desagradada porque não gosta do toque. Então, se houvesse qualquer coisa, um parâmetro qualquer que me quantificasse o toque das peças, seria muito mais fácil de comprar essas peças pela internet. Pelo menos era uma compra mais segura em termos de toque. E este projeto aparece exatamente nesse contexto. Oferecer mais parâmetros de escolha ou de seleção de produtos através da internet ou de catálogo. Este estudo pioneiro da Universidade do Minho avalia o conforto em critérios de estética, temperatura e ergonomia. Como é que tudo isto se processa? Neste sistema, o que nós fizemos são dois tipos de avaliações. Temos uma avaliação subjetiva, em que nós temos um grupo de pessoas que pode ser treinado ou não para avaliar os tecidos através do toque, com visão ou sem visão, ou seja, as pessoas têm, de certa forma, os olhos vendados quando tocam os tecidos e avaliam segundo determinados parâmetros e foram treinadas para isso. Ou então eu tenho um consumidor comum em que eu peço para tocar num material e dizer se ele gosta daquele material para um determinado fim, para roupa de homem, para roupa de senhora, para um determinado fim. Ele faz-me uma seleção. No fundo, nós conseguimos fazer, a partir de muitos tecidos, fazer um ranking de toque. Depois temos, simultaneamente sobre esses tecidos, nós fazemos uma avaliação objetiva dos parâmetros mecânicos e físicos dos tecidos. Ou seja, nós temos alguns instrumentos que nos permitem fazer a avaliação de propriedades físicas com baixas solicitações, que simulam o tocar dos tecidos pelas nossas mãos, e esses parâmetros físicos caracterizam, em termos físicos e mecânicos, os materiais. Depois de cruzados os dados, a avaliação de cada peça passa a fazer parte de uma tabela. Dentro de uma escala que nós, no nosso caso, estipulámos que seria de 0 a 5, 0 seria um mau toque e 5 seria um excelente toque. Como nós estamos a trabalhar especificamente na área das lãs, o 0 seria um tecido de lã áspera, tipo aqueles cobertores. Picasse. Exatamente, aquelas camisolas antigas de que picasse. E a parte de o 5 seria uma cachemira, um toque veludado, sedoso, portanto, seria um que nós iríamos considerar excelente. E já tinha imaginado que as preferências do que sentimos na pele variam consoante o país? É engraçado porque nós tentámos trabalhar isto a nível europeu. para perceber exatamente como é que as pessoas dos diferentes países avaliavam estes tecidos. A nível europeu, nós tivemos parceiros em Itália e parceiros em França. E os resultados, não se pode dizer que sejam muito diferentes. Mas depois, avaliando com outros testes, outros trabalhos feitos, por exemplo, no Japão, que é um país que talvez pioneiro neste tipo de avaliações, eles preferem um toque áspero e seco, em comparação ao nosso, às nossas preferências na Europa, preferimos um toque macio, fino e sedoso, tanto Portugal como França como Itália. Portanto, numa escala, quando nós trabalhamos só com a avaliação objetiva dos aparelhos mecânicos ou dos aparelhos que nos medem as propriedades mecânicas, nós verificamos que as preferências do Japão, por exemplo, e eu penso que praticamente em todo o mundo oriental, são completamente diferentes das que nós, pelo menos nos fatos de homem. Costuma prestar atenção à informação das etiquetas na roupa? Para além do tamanho ou das indicações de lavagem, pode ser que no futuro as etiquetas venham a trazer mais qualquer coisa. Tínhamos contemplado que esta informação poderia estar na própria peça, na etiqueta. Existe aquela etiqueta de limpeza e conservação da peça, da composição em termos de matéria-prima da peça, e esta seria mais uma informação a juntar. Nas escalas sensoriais, de toque, mas também nas escalas de conforto, que já há alguns materiais que têm essas escalas de conforto em termos térmicos, por exemplo, a roupa desportiva, os sacos cama e isso, e seria uma informação que seria inerente a cada peça, dependendo do material que utilizasse, e que estaria sempre presente na peça, até que as pessoas cortem a etiqueta, não é que é o costume. A próxima etapa é aplicar o formato na indústria têxtil e, quem sabe, tornar mais feliz a expressão chegar a roupa ao pelo. O estudo prossegue no Polo de Guimarães da Universidade do Minho, onde trabalha Ana Cristina Bruega, investigadora do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil. Criar vestuário adaptado a pessoas com limitações físicas é o desafio da WeAdapt, uma spin-off da Universidade do Minho. Um grupo de 5 investigadores percebeu que existia uma lacuna no mercado do vestuário que pensasse nas pessoas com algum tipo de deficiência e rapidamente pôs mãos à obra para criar uma união entre investigação científica e moda. Miguel Carvalho, fundador deste projeto, sentou-se connosco há alguns minutos e explicou como tudo começou. Este projeto é resultado de vários projetos de investigação na Universidade do Minho, onde começámos por perceber que dificuldades, que limitações uma pessoa com necessidades especiais tem, nomeadamente uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas, quando deseja, por exemplo, adquirir um fato ou umas calças jeans. Que dificuldades é que ela encontrava ou que ela encontra quando deseja vestir uma peça desse tipo? Então fizemos toda a engenharia, todo o estudo da forma do corpo da pessoa, que necessidades, que limitações é que ela tem em termos sensoriais, qual é a posição dela e, pelo facto de estar, por exemplo, sentada, o que é que isso altera em termos de medidas do corpo. E fomos perceber que o design que é utilizado no vestuário comum de cada marca, aquilo que está disponível nas lojas, é pensado, é criado a partir de medidas das pessoas, de uma pessoa em pé, na posição em pé. Quando nós nos sentamos, o nosso corpo altera-se. Por esse facto, só por esse facto, uma peça que nos está bem em pé, quando nós estamos sentados, torna-se desconfortável. O que aqui se deseja é facilitar a vida nas mais simples tarefas domésticas, como o vestir ou despir, e fornecer um conforto extra a quem as condicionantes de mobilidade são mais desfavoráveis. Podemos dizer que é a democratização do vestuário. Por exemplo, uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas, por exemplo, bolsos traseiros não têm qualquer utilidade, só vão aumentar os níveis de pressão, não é? Portanto, os bolsos traseiros são removidos. Quando nós nos sentamos, as coxas alargam, portanto, a modelação deve pensar esse alargamento das coxas. Todo o gancho da peça é completamente diferente. Quando nos sentamos, falta-nos tecido atrás e temos tecido mais à frente. Ora, se eu me sento, eu estou desconfortável, mas não vou estar todo o dia sentado. Uma pessoa na cadeira de rodas está uma grande parte do dia sentado. Então a peça tem que pensar O que é que alterou no corpo da pessoa quando ela se sentou, e a peça tem que respeitar essa forma do corpo, não é? No fundo é assim, a pessoa está numa posição diferente. A peça tem que ser modelada de uma forma diferente. Fisioterapeutas e médicos são unânimes. O bem-estar é uma forma de tratamento. Por isso, há que vestir bem, mesmo numa cadeira de rodas. Mas não é apenas esta deficiência que a marca, a WeAdapt, prevê. Não é só pensar que as pessoas estejam em cadeira de rodas. Com isso veio toda uma série de pedidos de outro tipo de necessidades especiais, como por exemplo os acamados, como por exemplo os séniores, trissomia 21, são tudo pessoas que saem daquilo que é o padrão em termos de modulação, em termos de materiais, e que exigem ou que necessitavam de ter uma oferta que considere as suas características específicas no sentido de melhorar o seu conforto. Sendo que para eles essas alterações tem um valor acrescido, porque pode significar, por exemplo, evitar um problema de saúde mais grave, como desenvolver uma ferida, que pode ser muito complicado para eles e que lhes pode trazer custos elevados também, não é? Outras pessoas utilizam, por exemplo, uma algália. Têm necessidade de aceder ao corpo para fazer esvaziamentos, por exemplo. Ou seja, nós temos uma peça patenteada em que criamos acessos à peça para a pessoa colocar, fazer aceder ao saco da algália para fazer um esvaziamento, mas com dignidade. A peça abre à frente, tem um feixe entre pernas invisível, que ela pode aceder e fazer as suas tarefas diárias em termos de higiene. Mas com dignidade, ela pode sair para a rua com uma calça jeans e poder aceder ao corpo muito facilmente, de uma forma autónoma. Aumenta a sua autonomia, mas aumenta também a sua autoestima. Ela já não vai para o centro comercial ou com os amigos de fato treino. A WeAdapt apresenta três propostas de produtos. Para além das opções estéticas de indumentária, a marca completa-se com a área de reconstituição física, como é o caso das próteses, e também com a integração de aparelhos eletrónicos para ajudar a corrigir posturas ou alívio de dores. Começámos com o vestuário Depois temos vários produtos satélites, onde utilizamos também sensores para monitorizar e que nos podem dar informação adicional no sentido de prevenir esses problemas. Aquilo que neste momento a WeAdapt tem no mercado são as peças de vestuário. Então, são peças que são pensadas para a posição anatómica da pessoa, quais que necessidades é que ela tem, nomeadamente aceder a uma parte do corpo, evitar tudo o que sejam pontos de pressão, considerar essas alterações do corpo, a antropometria da pessoa na posição em que ela está mais tempo, não é? Seja sentado, seja deitado. Portanto, o vestuário são os produtos que nós estamos a apresentar ao mercado. Para potenciar a marca como forma de negócio, Portugal não chega. Miguel Carvalho, investigador na Universidade do Minho, afirma que já atravessaram o Atlântico. Os Estados Unidos é uma prioridade para nós, porque como estamos a focar num nicho de mercado, é muito importante que esse nicho seja grande. Então os Estados Unidos aparece, claro, como um país prioritário. Daí temos saído para lá, não é? Já há uma carteira de clientes, então? Sim, nós temos vários clientes, mesmo em Portugal e nos Estados Unidos. Não são suficientes para manter a spin-off como uma empresa rentável. Estamos a preparar o lançamento no mercado americano, como lhe disse. Constituímos já a empresa também lá, como uma spin-off do MIT e de Harvard, com a entrada de um médico que é professor no MIT e em Harvard, que nos vai dar uma visibilidade diferente no mercado. Portanto, nós vamos lançar no início de 2014 lá o nosso site com as vendas e como lhe dizia, pronto, é um nicho, mas lá o nicho é muito grande, não é? Os cerca de 8 anos de pesquisa e trabalho compensam. O professor garante cliente satisfeito. O feedback é muito bom. Na verdade, posso dizer, dos nossos clientes, nunca nenhum devolveu uma peça de vestuário. Agora, eles têm muita dificuldade em dar o primeiro passo. Primeiro porque a nossa forma de comercialização neste momento é exclusivamente através do online, o comércio online, não é? Não temos o hábito em Portugal de comprar pela internet. Mas mesmo quando nos visitam e veem as peças, eles admitem que demoraram muito tempo até experimentar, mas depois de experimentar ficam clientes e vêm até para comprar uma peça e acabam por levar outra completamente diferente. Normalmente vêm quando têm um casamento ou uma festa importante e então precisam de fazer um fato, porque aquilo que têm não está de acordo com as suas necessidades. E depois fazem o fato, mas também vêm as peças jeans e acabam por nos conhecer por esse meio. Fatos, camisas ou calças de ganga, do formal ao mais casual. Tudo eles podem ser vistos no website da WeAdapt. E uma loja física, Quando é que pode surgir? Nós estamos a abrir um showroom em Braga, onde teremos todas as condições de os receber e eles poderem experimentar as peças e terem um contacto mais direto com o produto, serem medidos, podermos ficar com as suas características únicas, não é? E a partir daí poder satisfazê-los com os vários produtos que vamos criando. Esta marca, semifinalista do Eurocan em 2009 e vencedora do ISCTE MIT, o Portugal Venture Competition, na categoria de produtos e serviços em 2010, permanece desde o início com a mesma nobre missão: integrar com estilo. Quando pesquisamos, a maior parte dos sites que oferecem vestuário adaptado são peças que nós olhamos para elas e eu não vestia aquilo porque, pronto, esteticamente não é apelativo, não é? E as tais alterações que são necessárias são tão visíveis que tornam, ainda salientam mais a condição de deficiência da pessoa. Nós não queremos fazer isso, nós queremos fazer exatamente o contrário. E daí as parcerias com as marcas são muito importantes e nós estamos constantemente à procura dessas parcerias. Porque é muito difícil nós, e nós não temos capacidade de o fazer, para atualizarmos a nossa coleção em termos de design, para leques tão variados, estilos tão variados, homem, senhora, criança, um estilo casual ou um estilo mais clássico, não é? Formal, mais formal, é muito complicado. Então, sempre foi um objetivo nosso trabalhar com as marcas, em parceria com eles, e com eles fazer a engenharia dos produtos, alterar os produtos, mas o mesmo produto da marca, e até ser comercializado com a marca deles, não é? Porque se não for assim, não vamos acrescentar nada, e a ideia é que a pessoa se sinta bem, em termos estéticos, que se a indústria da moda é muito agressiva, está em constante atualização, portanto as peças também têm que ser atualizadas de acordo com essa evolução da moda, não é? Só assim é que as pessoas vão sentir a vestir uma peça igual aos outros, não é? Tem que ser uma peça igual aos outros, porque é uma pessoa como as outras, é igual, não é? Com clientes na Rússia, Espanha, França ou Inglaterra, a WeAdapt pode muito bem vir a tornar-se líder mundial no mercado de produtos para a inclusão social. Há uma nova estirpe da dengue. A novidade pode dificultar a produção de uma vacina. Até agora estavam descritas 4 estirpes do vírus transmitido por mosquitos do género Aedes. A nova estirpe apareceu num surto de malária em 2007. Na altura foi classificada como sendo a 4ª, mas depois da análise ao genoma e de experiências em macacos e humanos, os cientistas verificaram que estavam perante uma nova estirpe. Jorge Atuguia, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, disse à agência Lusa que este 5º serotipo vem alterar tudo o que foi feito até agora em relação à vacina. Há 50 anos que não se descobria uma nova estirpe da dengue. 2 novas missões espaciais europeias vão estudar a física fundamental do Universo. Uma delas deverá ser lançada em 2028 para estudar os objetos celestes mais quentes e energéticos. O objetivo é responder a perguntas relacionadas, por exemplo, com os buracos negros. A outra missão será um observatório espacial, deverá partir em 2034, à procura das ondas gravitacionais previstas por Einstein na teoria da relatividade, mas nunca observadas. As 2 missões fazem parte do programa Visão Cósmica de exploração do Universo da Agência Espacial Europeia. O Alentejo prepara-se para produzir caviar. O projeto surge pela mão de uma empresa criada a partir da Universidade do Algarve. A Caviar Portugal quer começar a produzir em 2015 o luxuoso petisco, com vista à exportação de 5 toneladas por ano, sobretudo para o mercado asiático. Em 2017, a empresa quer arrancar com a produção em indústria intensiva. Para isso, vai avançar com a construção de uma fábrica no distrito de Évora. O investimento ronda os 4 milhões de euros. Agora temos tempo para falar de um projeto que pretende fixar população universitária recém-licenciada numa região difícil como é Sabrosa, no distrito de Vila Real. Difícil no sentido em que as oportunidades são poucas e cada vez mais há jovens a abandonar esse território do interior. Esse e muitos outros. A ideia já tem algum tempo no conceito original que surgiu na Universidade do Algarve. Mas estas coisas de trabalhar em rede e em parceria fizeram o professor António Covas desafiar os companheiros da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a adaptarem o projeto Crença nesta região. Foi o que aconteceu. A UTAD, através das professoras Lina Gomes e Alexandra Marta, pegaram no fundamento da ideia original e encontraram os parceiros certos. Neste caso, estou a falar da Câmara Municipal de Sabrosa e da Nervir. Aproveitámos um dia de reunião das várias entidades envolvidas no projeto para compreender melhor esta iniciativa com quase todos aqueles que estão envolvidos. O microfone, numa das salas da Associação Empresarial Nervir, em Vila Real, começou por recolher a opinião do técnico da casa, Carlos Maia, que lida com a área da inovação e desenvolvimento empresarial. Vamos lá, antes de mais, ao conceito geral do Crença, e em particular do Crença Sabrosa. São iniciativas de desenvolvimento local, direcionados para espaços territoriais de reduzida dimensão e cujo objetivo central é tentar identificar iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento desses espaços territoriais. O projeto iniciou-se no mês de outubro, estamos na fase de arranque. Objetivamente foi criada uma equipe de trabalho composta por 4 jovens recém-licenciados e residentes no Conselho de Sabrosa. Portanto, o objetivo central é tentar que os próprios jovens nas regiões tenham uma intervenção, ou nos concelhos tenham uma intervenção ativa no seu desenvolvimento, daí terem sido identificados estes jovens e envolvidos no projeto. Foram envolvidos através dos estágios profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional e, portanto, nesta primeira fase o projeto vai decorrer durante 12 meses, portanto, até ao final de outubro de 2014, e estamos numa fase de arranque, de identificação de situações que possam ter algum potencial de trabalho por parte da equipe e com a colaboração das 3 entidades parceiras envolvidas. O projeto está em marcha, aproveitando o conceito, o original, e, tal como o Algarvio, o de Sabrosa também tem página no Facebook. O Crença foi um projeto iniciado no Algarve, se a memória não me falha, em Lolé, e que tem estado a ser disseminado por outros territórios. E todos eles têm estado a utilizar esta base do Crença, que tem a ver com querer e a vontade de promover as regiões. O que virá depois de concluído, o Crença Sabrosa, está dependente das conclusões. Para já, o técnico do Nervir, Carlos Maia, fala na fase de levantamento de todas as questões envolventes. Há já alguns dados que podem ser analisados, desde logo as características do Conselho de Sabrosa e em particular da zona norte do Conselho, que é uma zona eminentemente agrícola, onde a produção de uva e, portanto, de vinho não é tão forte como no sul do Conselho, e portanto há alguma atividade agrícola, há alguma atividade também na área das florestas, da pastorícia, portanto há um conjunto de atividades ligadas ao setor primário que estão em alguma, com alguma retração em termos de desenvolvimento e portanto o nosso objetivo vai muito possivelmente orientar-se nesse sentido de tentar puxar um pouco por estas atividades. Áreas prioritárias a explorar: agricultura, pastorícia e floresta. Daí os 4 jovens envolvidos no projeto, jovens naturais de Sabrosa com formação nestas áreas. Esperamos que de facto haja um contributo positivo destes jovens no desenvolvimento do seu concelho e das freguesias onde vão trabalhar, que possam aprender e que possam continuar a sua atividade futura neste território. São os grandes objetivos, de facto, deste projeto. Já vamos ouvir os jovens. Para já chamava esta conversa a professora Lina Gomes, exatamente para nos dar conta do que temos estado a ouvir falar. Agora, gostava de ouvir exatamente a componente académica ou a parte da UTAD, como é que aqui surge? Olha, O projeto Criança surgiu de um repto do professor António Covas, que foi o ideólogo deste projeto em Criança, e enviou para a UTAD mesmo o repto para nós replicarmos o projeto Criança numa região de Trás-Montes. O projeto Criança inicial teve pequenas diferenças relativamente a este, porque nós temos que adaptar o projeto às novas realidades. Ele começou com 9 elementos e já vai na segunda edição. Aqui em Sabrosa temos 4 elementos, é um concelho mais pequeno e foi por sugestão da Câmara Municipal de Sabrosa. Nós também tivemos, a UTAD começou a desenvolver contactos com municípios, tivemos contacto com o município também de Mondim de Basto, também estava interessado, ainda continua, mas tivemos que adiar por motivos económicos e depois eles não conseguiram. A Câmara de Sabrosa tornou-se receptiva a este projeto e reuniu as condições para o arranque do mesmo. Diferente de outros em que a professora Lina Lourenço Gomes, da UTAD, está envolvida, o Criança Sabrosa é uma iniciativa eminentemente prática. Este é um projeto muito mais prático, em que temos uma ponte entre a teoria, aquilo que nós desenvolvemos mais nos nossos gabinetes, e a prática, porque temos pessoas que estamos a ajudar a criar o próprio negócio, a serem empreendedores, a ficarem na região, e isto é um desafio novo. É um desafio muito bom para nós, foi por isso que eu aceitei. Eu e uma colega também do Departamento de Economia, a professora Alexandra Marta, sim. Consideramos muito importantes. Depois reunimos também um grupo de orientadores na UTAD para cada área específica que nós consideramos relevante. E depois são os outros parceiros, na Ervir e a Câmara Municipal de Sabrosa. O projeto ainda está muito numa fase inicial. Nós ainda estamos a definir áreas de intervenção relevantes, o que é que há de ser feito, e eles estão a fazer aproximações com a população, também ainda precisam de se dar a conhecer, porque precisam de ganhar a confiança da população, mas esperemos ter frutos. A afetividade e a envolvência com o projeto de todos os elementos deste grupo de trabalho é algo que se nota. Uma empatia que a professora Lina Lourenço Gomes gosta mesmo de vincar. Torço muito para que este projeto tenha muito sucesso, porque é uma realização também pessoal poder ajudar alunos nossos, a maioria foram alunos nossos do UTAD, e também a dinamizar um território que é muito próximo do nosso. Nós temos uma relação muito próxima com Sabrosa, não é? Escolhemos áreas fundamentais para que pudesse haver coordenação e entreajuda para a escolha de vários negócios, e não só, podem não ser negócios, podem ser também o envolvimento da população, que é também para recuperar o território, também criar uma maior relação com a população envolvente e dinamizar o próprio território, sim, também. E foram escolhidos elementos na área da economia, na área da ecologia aplicada e na área da agrícola. Não podemos fazer futurologia, mas quando este projeto acabar, no final praticamente de 2014, o que é que gostava que acontecesse em Sabrosa? Eu gostava que eles conseguissem deixar a marca, cada um, a marca deles em Sabrosa. Cada um à sua maneira, mas gostaria que eles ficassem em Sabrosa, que eles conseguissem montar o próprio negócio, fazer a sua produção, a sua exploração, e conseguissem também fazer algo pela população. Então, eu agora falava aqui com outra componente deste... Vou falar com a... Tânia. Tânia. Tânia Gonçalves. Sou licenciada em Economia. Espero do projeto, digamos assim, tentar dinamizar aquele território. Claro que, sendo licenciada em Economia, a minha função será muito mais virada para a parte estratégica, para a parte de desenvolvimento e tentar apurar realmente se aquele negócio teria viabilidade ou não, mas as minhas expectativas são, no fundo, tentar criar algum negócio, alguma forma de nos prender àquele concelho e, claro, ajudar com outras atividades a população local. Há uns olhos brilhantes que eu vejo, na rádio não se vê, mas essa expectativa de criar o próprio emprego, relacionada com o quê? Já tem alguma coisa em mente ou ainda estamos neste projeto de averiguação? Ainda, no fundo, ainda estamos numa fase de averiguação, mas digo, não sei se poderei falar pelo grupo, mas por mim, gostava de criar algum negócio na área, sei lá, relacionada com o setor agroalimentar, mais focado para a parte da produção, que pudesse contribuir para algum emprego, para a criação de algum emprego ali no concelho. À conversa junta-se, entretanto, André Rosa, outro jovem estagiário, este em engenharia agronómica. Como a Tânia disse há um bocado, eu esperava também, não, se calhar não criar um negócio, mas tentar ajudar a quem queira criar um negócio naquela região. Era um grande objetivo, tentar ajudar as pessoas de lá. Trabalhar em casa, no fundo, era, digamos, essa pretensão, não sair do concelho? Nesta fase inicial, sim, trabalhar em casa é muito mais fácil para nós, mas o meu objetivo não é criar um negócio próprio. É tentar que no final o resultado deste projeto dê ferramentas a outras pessoas para criar o seu próprio negócio e desenvolver assim a região. Sente que Sabrosa precisa dessa crença? Sim, Sabrosa é um concelho rural, não é? É um concelho rural com pessoas pouco idosas, muito idosas. A população foge de Sabrosa e acho que devíamos criar ou dinamizar aquela região para fixar a população, essencialmente. Sente nos seus, eu não sei que idade é que tem? 28. Sente nos seus parceiros, nos seus amigos, pessoas com quem lida, que eles tentam sair, procurar fora o que não tem no concelho? Sim, sim, sim. A maior parte dos meus amigos, por exemplo, a maior parte deles não vivem no concelho de Sabrosa. As pessoas procuram o que não há lá fora. E uma dessas causas é não haver emprego na região. O que é que os seus amigos dizem exatamente por estar envolvido num projeto com estas características? Os meus amigos acham bem, acham que devo trabalhar nisso porque é uma mais-valia para o concelho. Na parte académica deste projeto, além das professoras Lina Gomes e Alexandra Marta, juntou-se também Carlos Castro, outro professor da UTAD. Eu fui convidado a ser orientador no âmbito deste projeto. Aceitei até porque tinha alguma formação no âmbito do desenvolvimento rural, uma disciplina, chamemos-lhe assim, que no passado era alvo de grande desenvolvimento na UTAD e que nos últimos anos tem tido algum esquecimento, digamos assim. Pensa-se mais em termos economicistas e coisas do género, que no passado estavam um pouco menos desenvolvidos, digamos assim. E como tal, é, digamos, uma filosofia de projeto que me agrada bastante. Eu sou orientador, creio eu que os responsáveis me selecionaram, porque de certa maneira também fui selecionado, digamos assim, mas pelas valências que tenho na parte agrícola. Já passei por muitas cadeiras e isto se me dá alguma dificuldade em ser expert em todas elas, dá-me pelo menos alguma noção do conjunto, algum conhecimento genérico da agricultura que se enquadra, digamos, na tipologia da agricultura da região, em particular da região norte do concelho. Sente da parte dos estagiários, ex-alunos, muitas dúvidas, inquietações, como é que os sente? Eu sinto com algumas indefinições, porque é natural, eu próprio as tinha, ainda as tenho, não é? E no contexto atual não é de admirar que as tenham, não é? Porque quando se procura na pôr em prática aquilo que se aprendeu na teoria e que quando se enfrenta a realidade, digamos que as dificuldades é que começam, então sim, é que as dificuldades começam a surgir. digamos que as vias, os caminhos para atingir os objetivos a que nos propomos são muito diversas, cada uma tem os seus inconvenientes e vantagens relativas. E escolher é que é o difícil. A minha função é um pouco essa, é dar as minhas ideias, tal como todos os membros do grupo, no sentido que o resultado final do projeto seja positivo. Carlos Castro aproveita este momento e lança um pedido aos transmontanos. É para os ouvintes desta conversa informal, que colaborem na medida do possível com os participantes quando forem contratados. Não sou eu que tenho que contactar diretamente com a população, são os estagiários que o têm feito. E é natural que enfrentem, não é? Porque há sempre alguma descrença, daí o crença. Há sempre alguma descrença por parte das pessoas que, pela primeira vez, ouvem algo sobre o projeto em relação aos resultados que se podem obter no final. Mas para isso é preciso ter crença. Está aí o projeto Crença, em Sabrosa, orientado para uma área rural, com o propósito de dinamizar o território, alargando o campo das possibilidades para promover o emprego de jovens licenciados e encontrar soluções sustentáveis de dinamizar os recursos e a criação de emprego. Estão nesta equação três partes: a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Câmara Municipal de Sabrosa e a Nervir, a Associação Empresarial. O projeto é desenvolvido por um grupo de missão constituído por 4 jovens licenciados nas áreas de Economia, Agronomia e Ecologia Florestal. Chega agora ao fim esta emissão. Foi quase uma hora em que ficámos a conhecer mais sobre a ciência que os investigadores portugueses produzem e descobrem. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.